Nerd Maratonista. Chegamos ao episódio 3 da temporada 2 de Andor, Colheita, Harvest. Difícil pra caramba. Não é Hardest, não, né? Não, não é Hardest, é Harvest, é Colheita, porra. Aí temos o Interceptor do Cassiano, a deriva no espaço, porque o filho da puta até agora não aprendeu a pilotar essa merda direito, né? O Cassiano está tentando consertar os sistemas do Interceptor e aí ele consegue fazer uma ligação direta e consegue ligar a nave para decolar, né? Beleza? Voltamos para Milharal, onde está tendo a festa da colheita! Yay! Todo mundo rindo, todo mundo comendo, enchendo a bunda de comida! Yay! Ao contrário do episódio anterior, que estava todo mundo comendo fruta podre na floresta do planeta peruano. Não, mas aqui é Milharal, cara. Milharal tem comida boa, rapaz. Não é? Ah, é tudo, nem que seja grão. É tudo na base do milho. É broa, é cuscuz, é... Só vejo vantagem. Pamonha. Ô, oh, rapaz, oh, tudo na base do milho curau e pamonha. Porra, tá fazendo o quê? Aí, beleza, todo mundo tá rindo e tirando troça com as caras um dos outros, principalmente do braço, né? Aí um mercador que se chama Kellen, a gente só descobre isso nesse episódio, chega e braço vai falar com ele. Vai dar uma banana pra ele, né? O braço de alguém sai com os dois dedinhos assim, caminhando, arrastando o resto do braço. Mãozinha. É bracinho. Aí Kellen pergunta sobre o Cassiano e diz que amanhã a equipe do Censo vai estar aqui nesse assentamento. O Kellen dá uma ordem de serviço para braço, que guarda embaixo do braço. Diz que eles devem ir até o assentamento que já foi vistoriado, dizendo que está indo lá para consertar os equipamentos. Ah, o braço agradece a ajuda de Kellen com um abraço. Sacana. Uhum. E o Kellen pergunta sobre o chefão do Cassian. E diz que ele tem que saber o que eles estão fazendo ali. Quer dizer, ele quer saber do Lúten, só que ninguém conhece o Lúten além do Cassian. Lógico, né? Então, corta! Chegamos de volta em Chandrila. E a Mon Mothma recebe a Leida vestida de noiva. A Mon e a Leida conversam sobre o casamento. Mon tenta dar um conselho. E sobre as verdades da vida para Leida, né? Vai doer, minha filha. Cara, vai doer. E a Leida, eu vou te contar um negócio. O personagemzinha babaca que é essa é chata porra pra caralho. Leida. Eu falo que ela não é a filha da puta porque a Mon Mothma não é puta. Por isso que eu chamo que ela é a puta da filha. É. Justo. Aí a Mon sugere a Leida cancelar o casamento, mas ela nega, porque ela é a puta da filha, né? A Leida diz que preferia que a mãe dela tivesse bêbada, porque a Mon conta que no casamento dela a mãe dela se embebedou. E spoiler, por acaso a Mon vai se embebedar, porque só bêbada para encarar essa filha, essa puta da filha da Leila. E essa família, esse marido de fachada chato pra caramba. Esse planeta como um todo, né? Esse planeta de babacas como um todo, né? Mas vamos lá. Aí, beleza! A Mon e a Leila entram no salão principal. A Mon chora, lógico, porque perdeu a conversa, né? Perdeu a discussão nessa brincadeira. E aí começa o ritual do casamento xandrilano. Eles citam frases xandrilano, acompanhando dos pais de ambos os noivos. Os Tekkan pegam uma adaga com o Perrin e corta uma mecha de cabelo da Leida. Legal? Ah, uma coisa assim que eu percebi nesse casamento aí é essa questão da trancinha no cabelo, né? Ela me parece ser um sinal de quem é aprendiz, né? De quem está iniciando, é um trainee para uma vida nova. No caso do pessoal do Jedi, né? Os aprendizes têm aquela trancinha lateral igual aí. Igual trancinha de Padawan, sim. De Padawan. Igual trancinha de Padawan. A noiva do cara tem uma trancinha ali que é cortada no momento em que ela se torna esposa. Eu falo assim, olha aí, a referência. Oh, tá bom, né? Vai cair na bilola, opa. Seguindo. Aí, beleza, corta. Voltamos para Coruscant e o Cyril e a Dedra preparam uma refeição. O Cyril vê um talher fora do lugar e o TOC dele, o toque. Nossa, velho! Forte! Eu acho que você se identificou com essa cena, não foi, não, Jota? Não, cara! Sabe o que a vontade que deu? Ele pegou e colocou ali certinho, né, simétrico no meio do prato. Eu voltaria e colocaria ele torto de volta. Né? Puta que pariu. É que o Jota, caso vocês não saibam, ouvinte, ele tem TDAH. Não é toque, é TDAH. E, cara, quando o Jota vê alguém com toque num seriado, não. Ele fica louco, cara. Eu tenho vontade de pegar e desfazer, sabe? Véio? Vai tomar no cu, que chatice do estopor. O cara é muito certinho. Mas aí, Jota... Quem é que Dedra e Cyril estão esperando para um jantar? Ele está esperando a Mum do Cyril. Não é a mãe do Cyril. É a Midi. Vocês se lembram dela, né? Aquela babaca que só sabe falar do tio, só sabe reclamar. Eu não sei por quê. Não é a tia Edi, que fique bem claro. Não é a tia Edi. Mas ela parece pra caralho com a minha mãe. Naquele naipe mesmo de conversa, não? Chata, reclama, só sabe reclamar da vida e ela nunca vai ouvir esse episódio, então foda-se, eu posso falar mal da minha mãe. Meu Deus do céu! Tá. Aí, beleza, o Cyril recebe a mãe dele, né, na porta, apresenta ela pra Dedra. Aí de elogia o tamanho do apartamento do casal. Agora, aí... eu não entendi. Assim, eu entendi, por isso que eu gosto pra caralho desse núcleo, é que antes da mãe entrar, aí ela, a Dedra fica de frente pra porta, a uma distância do caralho da porta, e um pouquinho do lado dela, mas de costa pra porta, tá o Carne. Eu falei, cara, o que é isso? É formação militar pra receber alguém? É que no caso do Cyril, é medo. Não, ele tava ali com a cara de quem cagou um quilo na fralda e tava com medo de borrar, né? De sair pela lateral. Vai tomar no cu, velho. Com certeza. Aí a Idi diz que a Dedra não se parece como ela tinha imaginado para uma mulher do Carne, né? Uma mulher do Cyril. O Cyril oferece uma bebida e a mãe dele pergunta se ele tem chá com especiarias. O Cyril estranha o pedido da mãe, porque ela nunca pediu chá com especiarias na vida. Ela fala, não, esquece, não precisa se preocupar com essa porra não, foda-se. Quem foi que mandou pedir um negócio que eu nunca pedi antes também, né? Aí, meio corte, porque eles não saíram do planeta. Continua em Coruscant. Mas corta dessa cena para outra cena ainda em Coruscant. A Cleia recebe transmissões do Cassian lá na galeria. Uma vírgula aí também é que eu gosto do aparelhinho, né, do rádio que ela recebe essas transmissões, que é uma gaveta do tamanho do cabrunco, cheia de parafernália vintage de equipamento tecnológico de Star Wars, que é uma merda. Puta que pariu. É uma merda em suma, porque na verdade aquilo ali é top do top do top de tecnologia. Tá? Cara, aquilo é tão ruim e retrofuturista que eu queria ter uns 15 aqui na minha casa. Sabe o que é que me lembrou? Principalmente a parte em que ela manuseia cabos, aquelas mesas de telefonista de antigamente, Justo, justo. A Segunda Guerra, né? Aquelas mesas de telefonista para passar ligação para outra pessoa, né? Por aí. Aí, beleza, o Cassian passa informações para a Cleia, reclama que ele não foi treinado para parar aquele caça, que ele está há 2 dias de cabeça para baixo com aquela porra daquele caça. E ele pede para que alguém ligue lá para Milharal para ele poder falar com a Bix. A Cleia diz que não pode, que não dá, porque está tendo um bloqueio de comunicações. A Cleia tenta explicar, mas o Cassian corta a chamada, porque Cassian é assim mesmo, ele foda-se. Ah, é? Não quer me ajudar? Então foda-se tu e o buraco do tatu. E aí o Cassian pega e pula por hiperespaço para ir atrás da Bix. De novo, de novo. O Cassian tá 2 dias de cabeça para baixo sem saber como fazer, resolver a porra da aeronave. Aí liga pra ela e fala assim, olha, a gente tá conseguindo falar com sua mulher não, que tá tudo lá bloqueado. Por quê? Não consigo lhe dizer, não dá pra lhe falar. Beleza, 30 segundos, ele já tá operando a porra da aeronave de novo e tchau! Faz uma meu dobra filho, espacial. Meu filho, você tem que entender que existe um poder maior no universo. A força? Não, a Fliceta. A Fliceta, eu sei bem disso. Nossa senhora, como eu sei. Então pronto, então, é um poder que faz você saber tudo instantaneamente, tá? É tipo Matrix, né? Assim, sabe pilotar um helicóptero? Ainda não, peraí. Ainda o Kung Fu. É. Aí beleza, voltamos para Coruscant e aí de matraqueia sobre a infância do Cyril. A Dedra diz que o Cyril já havia contado sobre isso para ela. Cyril tenta servir mais molho e a mãe corta o barato dele. Aí de pergunta da família da Dedra. E a Dedra diz que seus pais eram criminosos e que ela foi criada numa instituição infantil do Império. É por isso que ela tem aquela cara de chupar limão. Você se ligou na mesa durante o jantar? Aquele fondue, né, que eles estão comendo ali, aquela coisa ali, enfiando os negócios no molho ali, no lado da Ed, tá tudo sujo, lambrecado, ela come, ela suja a boca, o pano, o tecido lá, o guardanapo lá, todo lambrecado de molho, a porra tudo, enquanto o prato dos outros dois tá tudo limpinho, tudo impecável. Cara, o que eu percebi nessa cena é a cara de toque desesperado que o Cyril tá de olhando a mãe fazendo aquela cagada toda na mesa, falando: ai, mamãe, mamãe, você não fosse a minha mãe, eu já tinha te defenestrado nessa casa. Nessa altura aqui, caralho. Aí a Ide fala que sente muito por saber que a Dedra era uma órfã. A Dedra diz que foi muito bem cuidada e que isso não é da vida dela, foda-se. Ela deu um foda-se nessa hora para a Ed. Nossa senhora, porra, foi bonito. Foi bonito, mas dá conta, né? Aí corta. Voltamos para Chandrila. O casamento termina e todo mundo saúda os recém-casados. E corta. Voltando de novo. Agora estamos em Milharal. E o braço a Bix e o Will preparam as malas para fugir. E a Bix pergunta o que eles vão fazer com o Bimo. O braço diz que não, deixa a Thalia tomando conta dele, que é melhor, porque eles não vão conseguir andar com aquele tratorzinho a 2 por hora atrás deles, né? E aquilo deve pesar pra caralho pra carregar, né? Porra! Ele é bonitinho, mas deve ser pesado pra caralho, porque é modelo antigo, né? Sabe como é que é, né? Aí beleza, corta, volta pra Coruscant. E o jantar continua com a Ide sendo cada vez mais irritante. A Ide irrita o Cyril, dizendo que ele brincava de policial em Morlana 1. Cyril se retira da mesa e a Dedra, nessa hora, cara, foi essa cena que eu me apaixonei pela Dedra. Ela é foda, viu? Porra, a Dedra dá uma bronca, uma moral na porra da Ide. Tá, agora eu vou deixar que ele te visite 2 vezes por mês. Vai poder ligar para você 1 vez por semana. E se não gostou, foda-se. Porque quem manda nessa casa sou eu. Ah, tá bom. Ok. Né? Aí o Cyril tava lá chorando as pitangas na cama. Quando ele volta para a sala, ele vê as duas se dando bem. Oh. E a Dedra vai e oferece mais bolo ao Círio. Oh. Né? Aí, corta. Sandrila, de novo. Os recém-casados exibem a surpresa dos Coldum. Ele explica que é uma escultura, é aquela tal da Chandri Merle, que é um dos 12 ídolos roubados de um monastério das montanhas. Oh. Skoldun agradece ao Lúthien por ter recuperado a escultura. Skoldun dá a escultura de presente aos recém-casados. E o Lúthien vai e conversa com outros convidados. Enquanto isso, o Taikoma esbarra neles e vai até a Momofa. Os dois conversam sobre o Skoldun. Tai diz a Mon que ele vai se encontrar com o Skoldun antes da reunião que terá com a Mon na semana que vem. Tai pede licença e se retira. A Mon sai irritada, o que chama a atenção de Lúthien. Os recém-casados iniciam o baile de casamento. Cara, e quando começa o baile de casamento, eu gostei pra caralho do droid globo de luz. Uhum, eu vi. Cara, maneiro, né? Não é maneirinho? Não, eu achei muita grosseria o droid falar assim, se retirem todos da pista de dança, por favor. Ui! A galera ali de boa. É a dança dos recém-casados, porra. Tem que estar tudo. Ah, é isso mesmo, cara. Toma banho, porra. É, manda eles ir lá fazer logo a lua de mel. Deixa o povo beber, porra. Aí eles fazem uma dança ritualística das coisas, sei lá do quê. E a galera aplaude. Aí, beleza. Corta. Voltamos para Milharal, e lá o Bimo briga com o braço, sai no braço com o braço. O Bimo só não sai no braço com o braço porque o Bimo não tem braço. Porque tá, o braço vai deixar o Bimo para trás, né? O braço pede desculpas e diz que Bimo, que ele precisa dele, que o Bimo fique lá para avisar o Cassiano quando ele voltar. E aí eles veem o Caça passando. Braço vai atrás da Bix e pede para ela se apressar. Eles notam que o Will, merdeiro, não está lá. Por quê? Porque o Will e a Bila estão se encontrando pela última vez e se abraçam. Olha. Uhum. Abraçar é uma boa palavra. Fica nisso por enquanto, né? A Bila percebe o blaster do Will, né? Nossa, tipo Will, assim. Você está feliz em me ver, mas são blaster no seu bolso. Justo, exatamente isso. São blaster no seu bolso ou você está feliz em me ver? É um blaster. Ah, que medo. Que merda. Tava tão durinho. Aí eles veem os veículos imperiais chegando na mercearia. A mãe da Bila recebe os oficiais, né? E a Bila aparece, a sua mãe manda ela entrar, né? Por quê? Porque o filho da mãe do recenseador ali começou a olhar pra ela de cima a baixo, né? Falei assim, opa, né? Ela ficou novinha. Já fez graça com a Bix, que é uma Bila, né? Né? Aí o Will corre pelos campos de volta lá pra Bix e pro braço, e o braço pega um speeder e voa atrás do Will. Corta. Voltamos para Chandrila. Mon vai até o Lúthien e eles conversam sobre o Tai e o Skoldum. Mon fala da reunião que vai ter com ele na semana que vem. Lúthien diz que tem que proteger Mon. Chega o droid musical, né, o globo de luz, né, e começa a bater um batidão. Não, essa Nossa. Parte do batidão é maneira. Esse núcleo é uma merda. Ah, não, mas essa parte do batidão foi maneira, porra. Não, foi. Aí corta. Voltamos para Milharal, né? O Cassian tá chegando em Milharal, né? Ele percebe que tem uma nave nas redondezas, tenta fazer uma transmissão para Milharal, só que não dá porque está tudo bloqueado, né? Aí o tenente chega para Bix, cumprimenta a Bix e pergunta de novo sobre o marido dela. A Bix diz que ele já está voltando. E o tenente pergunta, mas por que essas bagagens aí? Ah, é que a gente vai fazer uns reparos no assentamento 600. Aí um Stormtrooper consegue atirar no braço, o que é, inclusive, incrível, quase inacreditável. Corta. Aliás, eu não vou parar com esse negócio de corta, porque daqui até o final é vai Xandrila Milharal, Xandrila Milharal, Xandrila Milharal, Xandrila Milharal, Xandrila Milharal. É assim. É 30 segundos cada cena, tá? Então, só acompanha e tenta entender o que eu tô falando, tá, ouvinte? Vai na minha, vamos na fé. A Mon Mothma tá na festa e começa a encher a cara de cachaça. Porque mãe da noiva tem que encher a cara mesmo, né? Fazer o que dá mais com essa puta da filha que ela tem, né? Aí o tenente está conversando com a Bix sobre o local em que ela vive. Ela diz que sabe que a Bix é ilegal e que ele entende que os assentamentos precisam de ajuda e contratam gente legal. A Bix diz que entende a preocupação do tenente. O tenente diz que ela precisa relaxar e pede para a Bix o massagear. Mas que filha do mal. Esse é um filho de Kinga mesmo. Não é? Cassian vê a nave imperial na órbita de Milharal e entra na floresta. Na floresta aqui, na floresta. Isso você está sendo gentil, porque ele vê a porra da nave imperial e ele embica a porra da nave em 90 graus em relação ao chão e desce como se fosse um meteoro. Sim, quando eu disse floresta, eu queria dizer atmosfera, tá? Mas tá bom, vocês entenderam, né? E a cena é bonita pra caralho. Porra, os troopers trazem o braço até o oficial. O braço diz que sabe que foi o mercador Kellen que entregou eles. Agora é uma opinião minha, tá? Não foi o Kellen que entregou, mas o braço falou isso para poupar a família do Kellen, porque senão a família do Kellen ia ser acusada de cúmplice. De conivência. Eu percebi assim, tá, fica mais claro quando você fala, mas deu essa impressão. Não deu? Deu. Não deu? Então tá. Aí os troopers derrubam, braço no chão. O tenente tenta agarrar a Bix e ataca. A Bix ataca o tenente, né? A Mon Mothma já tá loucona, bebaça, né? Dançando e rodando e dançando. E tenente e a Bix brigam. O tenente joga a Bix num console e faz ela ficar meio grogue. Ela pega numa ferramenta, numa chave de boca, sei lá, uma chave de grifo, e dá-lhe uma pauletada na cara do tenente, que tu bateu naquela hora e faz aquele... Doeu. Não doeu? Doeu pra caralho. Porra! Aí o piloto do veículo que tá ali fora ouve o grito de porrada do tenente e se alerta, né? Ele alerta a segurança da segunda unidade pelo ataque. O piloto vai até a casa da Bix e vê o tenente sangrando e caindo. Paf! Morreu. Antes ele do que eu. A segunda unidade corre pro resgate. O piloto ataca a Bix e diz que o tenente morreu. O Will atira no piloto, que é morto pro Bix. Enquanto isso, na festa, a Mon Mothma continua todo vapor. Taikoma sai da festa, Vel reconhece o chofer como sendo a sua amiga Cinta. É, ó, a chofer do Taikoma é a Cintaralha, hein? É, a Cintaralha. É. Ele é guiado pela Cintaralha, ó. Né? Aí o Cassian usa as armas dos Interceptor e detona a segunda... Cara, essa cena do ataque do Interceptor... Nos silos e na equipe do chão do pra quem não sabia pilotar... Porra, é aquilo que eu falei, cara. A fleceta fez ele aprender. Tipo assim, ele trava a mira em todos os agentes que estão no chão ali e tora todo mundo na base do laser, velho. Filho da não puta. É? Como diria o profeta, ele literalmente desce o cacete nos troopers. Desce o cacete. Né? Eu acho pouco, mas tudo bem. Aí a Bix e o Will vêm essa confusão, o Cassian vê o Spitter do braço atingido, o Cassian corre até o amigo dele, o braço, ele encontra o braço morto, tenta acordar, mas então não é só dormente, ele realmente perdeu o braço. E ele chora. A Bix e o Will chegam no Interceptor, eles encontram o Cassiano, que abraça a Bix, obviamente. Ele conta que o braço morreu e ele manda a Bix e o Will entrarem no Interceptor. Enquanto isso, a Mon Mothma está muito doida, enquanto a Vel está num canto chorando. O caça Tai parte de milharal ao som da festa de Mon Mothma, fim do episódio 3. Cara, esse finalzinho de episódio é uma loucura de vai cena, volta cena, vai cena, volta cena, vai cena, volta cena, vai cena, volta cena. É pra tu ficar zonzo, cara, louco. Tá. O meu media player, ele tem um skip de 30 segundos aqui automático. Então, quando a gente clica duas vezes, já saiu. Às vezes, uma vez só, você já saiu da cena. E aí, Jota, o que, que tu achou desse primeiro arco, desse BBY4? Eu gostei porque ela é muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido e estabelece a base do que vai acontecer no futuro. Então, você assistindo esses três primeiros episódios, você fala assim, olha, tudo que aconteceu até aqui vai te dar munição para tu seguir em frente. Né? A história lá na frente não vai funcionar sem esse início. Então, é bem legal, é bem divertido. Se a gente falar assim, não vou assistir mais nada, já tem uma história completa ali já. Entendeu? Então é um filme completo, começo, meio e fim, muito interessante, tirando a parte do casamento, mas o restante é muito bom. Concordo 100%. E é isso, ouvintes. Fiquem por aí, continuemos com a nossa maratona. Vamos lá. Justo.